Nosso tema de hoje é significado dos sonhos. É um assunto que a gente observa dentro dos cursos, que a gente se aprofunda nesses assuntos, também quando a gente vai falar com nas escolas ou com outros grupos de pessoas. Bastante curioso, e as pessoas sempre se interessam, né? Porque a nossa vida nos sonhos, ela pode nos levar a um dia seguinte de paz, de alegria, ou acabrunhados, né, meio para baixos, não entendendo muito bem o que aconteceu, né? Então eu fiz uma pequena pesquisa aí na internet, não só das questões da doutrina espírita, mas de outras linhas também, e tem muitos significados para a gente ler e até entender os sonhos, né? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa e tem sonhos criativos, uma linha mística aí, né? Pessoas que têm sonhos criativos representam seus sonhos através de pintura ou mesmo através de livros. Sonhos lúcidos. A pessoa está sonhando, sabe que está sonhando e consegue controlar o que está acontecendo como se estivesse direcionando um filme. Já aconteceu para muitos aqui. Tu está sonhando, sabe que está sonhando e tu vai controlando e tu vai programando aquilo que tu quer no sonho, né? Essas pessoas conseguem se encontrar com outras pessoas pelos sonhos e depois, quando acordam, descobrem que a pessoa também sonhou com aquilo que elas sonharam. Pesadelos, aqueles que a gente menos quer, né? Sonhar com monstros, fantasmas. Então aqui diz nessa linha que significa algo que está mal na nossa vida real. Previsíveis, que é a gente prever, né, que vai acontecer ali adiante. Repetitivos teria um significado de alguma coisa preocupando a vida da gente, né? Depois nós vamos fazer um apanhado aí na linha da doutrina, que vocês vão ver que dá para também contextualizar esses sonhos também. E sensuais, então, sonhar com sexualidade, etc., é comum para todos também, nós que nos ligamos tanto a essas questões também na vida, né? Mas na Gênese, Allan Kardec trata de um outro tipo de sonho, que seria um aviso, baseado num texto de Mateus. José, né, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonhos e lhe aconselhou que fugisse do Egito com o menino Jesus. Então, também dentro no sonho, né? Aí diz que os avisos por meio de sonhos, desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões, sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem os discutir. Muito se fala isso até na própria Bíblia, nas religiões, né? São numerosos os casos de avisos em sonhos. Acho que a gente, todos nós já, se não tivemos nós, ouvimos outras pessoas falarem disso, né? Que tiveram a visão, a previsão, o alerta no sonho, né? Depois também temos a psicanálise, né, que apesar de ser uma coisa mecânica, né, não admite muitas vezes a própria psicanálise na questão da alma, do espírito, mas uma coisa bem tratada fisicamente, o homem e Deus, né, como se depois que acontecesse a morte física não existisse mais nada disso. Até essas hipóteses existem dentro da psicanálise, né? Mas ela recuperou, diz aqui, um sentido e o potencial do significante dos sonhos, tornando-os passíveis de interpretação e conhecimento, o que, aliás, nunca fora renegado pela crença popular, mas manteve uma redução conceitual. Sonhos são realizações de desejos. Então, não admitindo nada além da morte física, né, psicanálise, algumas linhas, pelo menos, né, diz que sonhos, mesmo assim, têm significados, né, e que eles são realizações de desejos nossos. O Espiritismo, né, com meio século aí de antecedência da psicanálise, que veio através principalmente de Freud, trouxe a primeira teoria realmente científica sobre o sonho, e também a mais completa, pois o admite como sendo desde uma simples manifestação puramente cerebral, então fecharia com a parte da psicanálise, né? Passando pela identificação do sonho como realização do desejo, também, né? E ampliando para o conceito quando identifica o desprendimento do espírito em suas atividades extracorpóreas, fora do corpo, né, constituindo os sonhos. Ele diz que Freud chegou bem pertinho disso, mas como ele não admitiu, né, a parte do espírito, etc., inclusive de outras encarnações, ele travou ali as suas interpretações. Né. Nós temos Léon Denis, que foi um dos grandes estudiosos depois de Kardec, um francês, que divide os sonhos em três categorias. Primeiro, o sonho ordinário, puramente cerebral, simples, repercussão das coisas do dia a dia, né? Do dia a dia não, das coisas físicas. Se você vai dormir à noite depois de ter comido uma feijoada pesada, provavelmente você vai se transtornar nos seus sonhos, né? Então, tecnicamente, você sabe que o espírito não consegue nem se afastar do corpo. Fica aí porque está muito complicada a digestão. Então, seria puramente cerebral. A segunda, que equivale ao primeiro grau de desprendimento do espírito, quando esse flutua na atmosfera sem se afastar muito do corpo. Né? Fica ligado com o cordão de prata, que é uma espécie de cordão umbilical, especialmente a nossa glândula pineal, né? E vai vivenciar a noite, vamos dizer assim, né? Mergulha, por assim dizer, no oceano de pensamentos e imagens de todos os lados e rola pelo espaço. A vivência dos sonhos, dos seus pensamentos, o dia a dia, aquilo que ele deseja, toda aquela amontoado de coisas. Né? E por último, os sonhos mais profundos, ou sonhos etéreos, segundo Léon Denis. O espírito se subtrai à vida física, se desloca, né, e se desliga bem, né, vai até distante, desprende-se da matéria, percorre a superfície da Terra e a imensidade, vai até para o espaço. Depois faz o comentário aqui que ele não chegou a outra questão da interpretação dos sonhos, como faz Allan Kardec na questão 405 do Livro dos Espíritos, que pergunta sobre as coisas que parecem pressentimentos nos sonhos, mas que não se confirmam. E a resposta é que o espírito viu aquilo que ele desejava. Se você está dentro de um sonho, tem uma previsão e ela não se confirma na realidade. O que você viu lá dentro do sonho? Aquilo que você desejava que acontecesse e não aquilo que realmente era a previsão. Então tem que cuidar quando se faz esse tipo de interpretação aí. E mais as preocupações, né, do dia a dia da vigília. Né? Já li em outros estudos sobre sonhos, e aí então nós fazendo esse apanhado geral para a gente ter uma ideia mais clara, e acredito que dentro da minha conceituação é mais fácil de se entender, né, que nós teríamos basicamente três tipos de sonhos, no astral falando. Aquele cerebral, aquelas coisas físicas, é bem fácil da gente entender, né? É bem prático, é do dia a dia mesmo. Né? Mas no astral, mesmo assim, nós teríamos três condições de sonhos. Se nós lembramos aqui no dia a dia das coisas do passado, é natural que dentro dos sonhos nós lembremos muito mais, não é verdade? Então, quando tenho aqueles sonhos que eu vejo lá no passado, até situações, né, cenários totalmente atrasados, lá da época parece filmes dos romanos ainda. Claro que eu posso ter essa lembrança de um filme mesmo que eu vi, né? Mas também pode ser a minha vida lá no passado. Né? Tanto é que muitas vezes dentro desses sonhos, vamos ver se aqui não aconteceu aqui também com vocês, alguns pelo menos, né? Você sonha com uma pessoa, né? Sabe que é essa pessoa, mas ela está com outra fisionomia. Não aconteceu? Olha aí. Entende? Por quê? Você está sonhando, lembrando do passado, de uma existência passada, e vê a figura daquela pessoa na vida passada. Mas você sabe que é essa aqui, que está hoje com outra fisionomia. Então, já aconteceu para mim, também é bem comum isso. Então, são lembranças do passado. Outra é as suas vivências dentro da noite, no presente. Então, ali os encontros com aqueles que partiram, ou nós aqui, né? Hoje à noite, cada um dormindo na sua cama, né? Se encontra, conversa, dialoga, né? todos com seu rabinho, vamos dizer assim, que é o nosso cordão de prata, né, grudados lá no nosso corpo, e conversa, como também com aqueles antepassados nossos, avós, avós que faleceram, pai, mãe, sei lá, né, e nós conversamos naturalmente. Mas também dentro destes do presente, podemos estar aí desejando alguma coisa, fantasiando alguma coisa e criando imagens de alguma coisa. Dentro desse presente, os nossos desejos também, né? Mesma vivência lá dentro do sonho. Então, vocês viram, falamos do passado, falamos do presente e, consequentemente, se nós também podemos prever o futuro no nosso dia a dia, nós podemos prever o nosso futuro também dentro do sonho, muito mais do que aqui no presente. Nós podemos prever o futuro de amanhã, nós aqui agora? Todo mundo não sabe que amanhã de manhã vai levantar da cama e tal? Projeta, não projeta? Pode não acontecer, mas se você pergunta, bom, amanhã de manhã eu levanto da cama, vou levantar da cama a tal hora, vou fazer tal coisa, está projetado, né? Então, dentro do sonho, a projeção se torna mais fácil ainda. Se vai acontecer ou não vai acontecer, às vezes acontece, às vezes não acontece também, como nós agora aqui, não é verdade? Então nós temos a nossa mente capacidade de irmos para trás, vivermos o presente aqui agora e projetarmos o futuro. Nostradamus, bem mais que nós, antecipou 400 anos o que está acontecendo hoje no nosso dia. João Evangelista antecipou 2000 anos. O Apocalipse, né, é a visão de João Evangelista 2000 anos antes do que está acontecendo aqui hoje. Claro que exige uma interpretação. Por exemplo, vai ver no Apocalipse, né, que João Evangelista diz que no final dos tempos, nos últimos, né, que esse tempos que nós estamos vivendo aqui hoje, essa grande transformação, haveriam pássaros com asas de aço que cuspiam fogo e destruíam multidões. Alguém sabe o que é isso? Simples para nós, né? Mas naquela época já não tinha, dizer, vão ter aviões, né, com bombas. Não tinha como dizer isso, né? Ele deu, ele usou as palavras daquela época lá para a visão que ele teve. Hoje fica fácil, né? São os aviões que soltam bombas, etc. Né? Geralmente já foi destruído multidões com os pássaros de asas de aço. Só que quem não quer interpretar está guardando os pássaros com as asas de aço que cuspam fogo. Infelizmente, né? Cada um escolhe, né? Mas é assim. Então, para a gente ter um apanhado geral sobre sonhos, né? Então, e cada um deve interpretar o seu sonho, gente. Porque a linguagem da alma é minha, pessoal. Um exemplo. Para mim, eu morri numa outra existência mordida de uma cobra. Certo? Se eu sonhar com cobra, a minha interpretação vai ser uma coisa negativa. Pode estar certo que é uma coisa negativa. Para outra pessoa que trabalhou com as cobras, produzindo venenos para medicina, etc., etc., que tem até afeto com esses bichos, se sonhar com cobra, é totalmente diferente o significado. Não é verdade? Então, cada um deve interpretar os seus sonhos e estudá-los. Se a gente observar um pouco isso e até anotar, cada um vai ver que tem boas condições de dar suas interpretações, né? E se conhecer. Isto, na verdade, é um mecanismo de autoconhecimento. E vocês vão ver como as coisas funcionam. A gente se conhece e pode até visualizar algumas coisas interiores.